Todo mundo ouve. A qualquer hora. Sem parar. 3:05. WhatsApp Rádio Cidade. 98773-6954. Esta é a ZYK 549, Rádio Cidade das Árvores Limitada, Araras, São Paulo, Brasil, operando em ondas médias, 1.500 kHz. Rádio Cidade, ligada em Araras, a sua melhor companhia. Pegando seu leito, porque chora gritando ao vento angústia. É que há tanto já sabe que alguém carregou meu carinho. Eu compreendo que estando em minha mão, luta de amor. A tarde está chorando por você. Porque assiste a solidão no meu caminho. tarde está chorando por você. Ela sabe que o amor partiu para mim. Eu paro pela estrada. Essa chuva faz tarde, tão molhada. Querida, relembra.